é mais um dia que acaba. Numa noite, antes de ir dormir, que tal espreitar a lua? Brilhante como sempre, bem num canto junto às estrelas. Nós estamos lá. Todas as semanas na sua rádio, ao canto da lua. Sinta-se bem. João Ferreira. Para todos, muito boa noite. Ainda bem que está desse lado. Seja bem-vindo. Aqui começa mais uma edição do Ao Canto da Lua. Esta é a emissão número 111. Boa noite especial para si, que nos acompanha semanalmente aqui na sua rádio. Temos mais uma hora com grandes canções que falam de amor. Hoje a começar com Carlos Miguel. O tema chama-se Dois Homens e um Destino. Tenha uma ótima noite. Venha daí. Ao Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. E um Destino, música de Carlos Miguel, no início desta edição de hoje do Ao Canto da Lua. Daqui a pouco falamos-lhe na nossa efeméride de David Mourão Ferreira, ele que nascia a 24 de fevereiro. Já falamos disso mesmo daqui a pouco. Para já digo-lhe que a nossa Lua, nesta semana, encontra-se na fase quarto minguante. Pensamento para esta edição, a voz da pessoa amiga é a nota mais suave na orquestra da vida.

as melhores baladas. Primeiro demos um passeio até ao Brasil para recordar Fábio Júnior com o tema Alma Gêmea e agora também o Soul Asylum com Runaway Train. Nestes últimos minutos aqui no Ao Canto da Lua. Continuação de uma muito boa noite, vem por aí agora a nossa efeméride. Efeméride semanal. E tal como já tinha referido, hoje falamos-lhe de David Mourão Ferreira. David de Jesus Mourão Ferreira nasceu em Lisboa, 24 de fevereiro de 1927. Foi escritor e poeta, licenciado em Filosofia Românica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 1951, onde mais tarde, em 1957, foi professor, tendo-se destacado como um dos grandes poetas contemporâneos do século XX. Na sua obra, são famosos alguns dos poemas que compôs para a voz de Amália Rodrigues, como Sombra, Maria Lisboa, Nome de Rua, Fado Peniche e, sobretudo, Barco Negro, entre outros. Mourão Ferreira trabalhou para vários jornais, dos quais se destacam o Sierra Nova e o Diário Popular, para além de ter sido um dos fundadores da revista Távola Redonda. Entre 1963 e 1973, foi secretário-geral da Sociedade Portuguesa de Autores. No pós-25 de Abril, foi diretor do jornal A Capital e diretor adjunto de O Dia. No governo, desempenhou o cargo de secretário de Estado da Cultura, entre 1976 a janeiro de 78 e também no ano de 1979. Foi por ele assinado, em 1977, o despacho que criou a Companhia Nacional de Bailado. Foi autor de alguns programas de televisão, de que se destacam Imagens da Poesia Europeia para a RTP. A 13 de julho de 81 é condecorado com o grau de Grande Oficial da Ordem Militar de Santiago de Espada. Em 1996 recebe o Prémio de Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores e no mesmo ano, a 3 de junho, é elevado à Grande Cruz da Ordem Militar de Santiago de Espada. Do primeiro casamento com a Maria Eulália, sobrinha de Valentim de Carvalho, teve dois filhos, David João e Adelaide de Constança, que lhe deram 11 netos e netas. David de Jesus Mourão Ferreira faleceu em Lisboa a 16 de junho de 1996. Hoje recordamos aqui uma das suas obras. Ladainha dos póstumos natais. Há de vir um Natal e será o primeiro em que se veja à mesa o meu lugar vazio. Há de vir um Natal e será o primeiro em que hão de me lembrar de modo menos nítido. Há de vir um Natal e será o primeiro em que só uma voz me evoca sós consigo. Há de vir um Natal e será o primeiro em que não viva já ninguém meu conhecido. Há de vir um Natal e será o primeiro em que nem vivo esteja um verso deste livro. Há de vir um Natal e será o primeiro em que terei de novo nada a sós comigo. Há de vir um Natal e será o primeiro em que nem o Natal terá qualquer sentido. Há de vir um Natal e será o primeiro em que o nada retoma cor do infinito. David Mourão Ferreira, hoje recordado aqui no Ao Canto da Lua, a propósito da data do seu nascimento. Ao Canto da Lua, Ao Canto da Lua. Porque é que vens acordar agora da minha memória esta ferida que fechou? Há dias cinzentos e dias de cor, frágeis momentos com outro sabor. Há um canto de lua. Never. Ao Canto da Lua. Sinta-se bem.

antes de partir, vou tentar sorrir na despedida. Vou recomeçar, vou tentar viver, vou tirar você da minha vida. E pra não chorar antes de partir, vou tentar sorrir na despedida. Tudo foi verdade. Vou rebuscando o fundo das minhas memórias pra riscar você da minha história. Vou recomeçar, vou tentar viver, vou tirar você. Pra não chorar antes de partir, vou tentar sorrir na despedida. Vou recomeçar, vou tentar viver, vou tirar você da minha vida. E pra não vou tentar sorrir na despedida. Vou recomeçar, vou tentar viver, vou tirar. E depois desta grande senhora da música do Brasil, trazemos a nossa habitual agenda. Agenda semanal. E começamos hoje por Arcos de Valdevez. A 8 de março pode ver o projeto Noisurf. É na Casa das Artes de Arcos de Valdevez. Já em Bragança, pode ver no Teatro Municipal de Bragança, Camané, a 8 de março, às 21h30. No Porto, Miguel Gira, a 4 de março, também para ver no Passos Manuel do Porto, às 22 horas, o preço de entrada varia entre os 15 e os 18 euros. Em Vila Real, pode ver o projeto Lead Foot Tea. É no dia 6 de março, às 23 horas, no Teatro da Vila Real. A entrada é livre. Já em Aveiro, Badi Assad, para ver então no Teatro Aveirense, no dia 7 de março, às 21h30, a entrada custa 10 euros. Na Guarda, pode ver Beer Ridden. É no dia 7 de março, às 21h30, no Teatro Municipal da Guarda. A entrada custa 6 euros. Em Coimbra, veja The Happy Mass, no dia 6 de março, às 22 horas, no Salão Brasil de Coimbra. Também em Porto Alegre, há para ver Mísia, a 7 de março, às 21h30, no Centro de Artes do Espetáculo de Porto Alegre. As entradas variam entre os 8 e os 10 euros. Já em Lisboa, para ver então Gustavo Lima, este brasileiro também de sucesso, vai estar em Portugal, a 6 de março, às 21h30, é no Coliseu dos Recreios, a entrada custa 27 euros. Em Palmela, pode ver Os Anjos, a 7 de março, no Cineteatro de São João de Palmela, é às 21h30, a entrada custa 12 euros. Em Reguengos de Monsaraz, no dia 8 de março, veja às 21 horas, Baile da Pinha, no Centro de Convívio da Barrada. O evento é apresentado pelo grupo Sons e Tons e contará ainda com Esmerado de Bar, Esmerado Serviço de Bar, aliás, e também várias surpresas. Em Beja, pode ver Miguel Araújo, a 7 de março, às 21h30, é no Teatro Pacto de Júlia. E, finalmente, nas Ilhas, digo-lhe que os Silence 4 vão estar em Ponta Delgada, no Coliseu Micaelense, no dia 15 de março, às 21h30. E também na Madeira, vão estar a 22 de março, às 22 horas, na Praça do Mar. São estas algumas das sugestões que hoje lhe deixamos na nossa habitual agenda. Agenda semanal.

I forgive me, forgive me. But you can say, baby, at the right time, you'd be mine. I love you, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like I love you, I love you. But you can say, baby, at the right time, you'd be mine. Baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words, ooh, at the right time, you'd be mine. You'd be mine. Grande recordação esta que acabámos de ouvir na voz de Tracy Chapman, chama-se Baby Can I Hold You, um tema que já tem uns aninhos e que hoje fomos buscar ao nosso baú. Estamos mesmo a terminar esta edição do Ao Canto da Lua, edição número 111. Obrigado pela sua companhia aí desse lado, como sempre. Já sabe que voltamos para a semana, neste mesmo dia, neste mesmo horário, aqui na sua rádio preferida. E para o final, aí está a portuguesa Áurea com este Nothing Left to Say. É uma canção que fica para o fim desta edição de hoje. Tenham uma boa noite. Até para a semana. If you try to draw in a single line, if you break it down in a single word, if you want to explain, you won't find it hard to summarize. You can do it easily with no pain. There's no much to tell. 'Cause days and nights went by too fast. Shallow waters run right quickly, though you disagree. No hard feelings, no regrets. Like baby birds do leave their nests, flying away. There's a blizzard in my heart. There's a shadow in my eyes. Try to set my soul on fire. Start controlling your desire. Let me breathe. Don't try to burst your protection. Keep up with your perfection. Don't lose it now. If it gets too hard to understand, I'll make it easy to comprehend. It won't go back. There's a shadow. Nothing left to say. Nothing.